nova era se chama achismo. É porque as pessoas, cada pessoa acha uma coisa, Bimala. As pessoas não querem saber de seguir nada, querem seguir as suas ideias, seus caprichos, suas loucuras. Eu acho que eu estou certo. Eu acho que eu sou um enviado por Deus. Eu acho que eu sou um grande pregador. Eu acho que eu sou um profeta. Lembra quando nós fomos fazer a primeira rádio, a primeira vez que a gente conseguiu colocar a rádio na internet, nós achamos um rapaz, né? Nós procuramos muitos, né? Muitos, mas a história é mais um pouquinho da história da rádio. Então era muito caro, né? Um web designer, né? Fazer uma rádio. Agora, se bem que tem sites aí que facilitam bem, né? Paga bem mais barato. De repente você paga por mês lá e tem a rádio. Mas na época que nós começamos na internet, poxa vida! As pessoas falavam em 20 mil, 30 mil reais para fazer uma rádio, para colocar uma rádio na internet. E nós procuramos a cidade inteira. Aquele dia nós saímos de lan house e de informação, até achar alguém, né? E achamos esse rapaz. Falei, não, deve ter alguém numa lan house aí, algum cara fuçado que saiba fazer e que faça por hobby, né? E achamos esse rapaz, né? Que ele falava que ele dizia que ele era um profeta. Ele dizia que era um profeta, né? E realmente, ele, perto dos pregadores que tem por aí, das pessoas que dizem ser representantes de Jesus de Nazaré, nossa, ele é um profeta mesmo, né? E é um rapaz assim que ele vivia na rua, né? Ele morava numa praça e em troca de acessar a internet, ele trabalhava numa lan house, né? Uma lan house, e prestava serviço para a lan house de dia e morava à noite na praça, e o dia inteiro ele ficava na internet pregando a palavra, como eles dizem, né? Isso foi depois que ele foi rejeitado pelas congregações por aí, né? Porque ele era uma pessoa assim que tomava banho todo dia, sempre roupa limpa, lavava roupa todo dia, né, Bima? Um rapaz, se olhava para ele, uma pessoa normal, mas ele morava na praça e aí não tinha nenhum dinheiro para dar, né? E aí, meu amigo, e aí ele foi rejeitado por todo quanto é congregação aí, né? Tudo que é igrejinha rejeitava, ele não tem nada para dar, né? E aí nós conhecemos ele, começamos a conversar com ele e ele nos ajudou a colocar a rádio pela primeira vez na internet. E ele cobrou 100 reais, né, Bima? Cobrou 100 reais. E depois ele viu, né, que a gente fazia esse serviço voluntário, ele acabou não cobrando nada. Não, deixa pra lá. Nossa, tantas histórias, né? Tantas histórias. Ah, mas o ponto, eu fugi do ponto, é. Então, ele se achava um profeta, como a pessoa se acha um iluminado, como cada um acha uma coisa. E na verdade as pessoas ficam correndo atrás do que eles acham, e tem gente que correu 40 anos e não achou nada, né? Fica achando, tentando achar as coisas e não acham nada, acabam se perdendo, se confundindo, e depois sai falando igual o vovozinho: ah, eu acho que eu tô perdido, né? Eu tô confuso, eu não sei mais o que é certo, o que é errado. É por aí que você acha. E nós vamos ver no que dá esse achismo. E é só o que tem por aí, com raras e raríssimas exceções, é só o que tem por aí. Achismo. Achismo. E quem acha que está certo, quem acha que está fazendo a coisa certa, com certeza está sendo enganado pela mente, pela inteligência, pelo falso ego, ou por outros seres vivos, né? Como que é? Como que fala a terceira classe de miséria, hein, Bimala? Perturbado pelos seres vivos em outros corpos. Depois a gente lembra. Você fica me cortando, me apressando. Já falei demais no começo. Tá bom, então tá bom. Então, nova era se chama achismo. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 16, verso 23. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que na quarta linha está lá o... Ah, Bimala, não perturba não, Bimala, não dá bronca não. Está lá o link livros grátis com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, não, não, é outra história, depois eu falo, tá? É, tá vendo, você faz eu errar tudo aqui. Bom, tem aniversário e nós vamos ler o Shrima Bhagavatam, não sei não, vamos ler a coleção Shrila Prabhupada Leilamita, não sei não, e aí vai dar tempo de ler passatempo, também não sabe não. Bom, alguma coisa a gente vai ler, fica tranquilo aí. Eu acho que vai dar tempo de ler, tá? Então vamos ver por que nova era se chama achismo, com a tradução e significados dados por sua divina graça, Shrila Prabhupada. Jai, Shrila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagarpati Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabano Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Estava pensando uma coisa aqui, Kali Yuga a gente tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra, né? Então vamos lá, vamos tentar cantar o verso 23 do capítulo 16. O nome do capítulo, irmão, não estou anotando mais. Nossa, como é? Depois eu que atraso o programa, eu que enrolo. Aqui, as naturezas divina e demoníaca, capítulo 16. Jashastravijin utsrija Bartate kama karata nasasijin avatnoti nasukam naparangatim. Tradução palavra por palavra: jaha, qualquer pessoa, shastravidin, as regulações das escrituras, utsrija, abandonando, vartate, permanece, Kama Karata, agindo por capricho e com luxúria. Aí ferrou de vez. Na nunca, Saha, ele, Sidin, perfeição, Avapnoti, alcança, na nunca, Sukam, felicidade, na nunca, Param, o supremo, Gatim, estágio de perfeição. Poxa, que legal, hein, gatim? Traduzido como estágio de perfeição. Tradução completa, mas aquele que põe de lado as injunções das escrituras e age de acordo com seus próprios caprichos, não alcança nem a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. É verdade. Eu via na cara do profeta. Era profeta, né? Que eu falei, é profeta. Quem ajudou a gente a fazer rádio? A história lá do começo da rádio, né? Então você via na cara dele, né, que ele não tinha alcançado a perfeição, não dava para ver, mas a felicidade dava para ver que ele não tinha alcançado a felicidade. Aquela cara carrancuda, triste, né? É igual a história lá, né, de quando eu voltei para Ribeirão, né, Bímola? Aquele parente lá, TJ, né? Ele perguntou para nós quando a gente voltou: você é feliz? Falei, eu estou muito feliz. Ah, eu também sou muito feliz. Eu tenho filhos maravilhosos, tenho uma boa casa, um bom carro, saldo bancário, tenho tudo para ser feliz. Mas eu olhava na cara dele, parecia aquelas carrancas de navio. Falei, dá para ver que você está feliz, você está muito feliz, dá para ver na sua cara que você está feliz, né? Então, quem tem conhecimento, bate o olho assim e já vê, porque enxerga através dos olhos das escrituras. Por quê? Não está fazendo isso aqui, ó. Ele pôs de lado as injunções das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Então temos que seguir uma escritura completa e perfeita, porque senão, meu amigo, se a gente agir de acordo com essas escrituras desautorizadas, incompletas, imperfeitas, de terceira classe, de quinta classe, e fazendo o que a gente acha, né, seguindo os nossos caprichos, com luxúria ainda, como foi na tradução, a pessoa não alcança a perfeição, nem a felicidade, nem o destino supremo. Você vê na cara, pode ser até um líder, né, uma pessoa que se intitula aí um suposto líder religioso, você vê na cara que ele não é feliz, né? Não é, apesar de tem uns que parecem felizes, outros são fanfarrões. Só que você vê no dia a dia, o cara está lá carrancudo, para baixo, depressivo, estressado, e você vê que não é feliz nem aqui, nem vai ser nunca. Por quê? Não alcança nem o destino supremo. Como se descreveu antes, o Shastra Vidin, ou a direção da escritura autorizada, é dado para diferentes castas e ordens da sociedade humana. Espera-se que todo mundo siga estas regras e regulações. Tá? Olha um detalhe aqui. Espera-se que todo mundo siga estas regras e regulações. Mas tem gente que acha que não precisa seguir regras e regulações, né? Ele está se enganando, não, ele se enganou, está enganado e está enganando. Porque sai falando para outras, não, esse negócio de você tem amor espontâneo por Deus, tem sim. Você tem luxúria espontânea pelo próximo e não amor espontâneo por Deus. Não, as pessoas acham, ó, tá vendo, é sempre, as pessoas acham que o que elas acham é certo e o que elas acham que é certo está dando certo, só que quem tem conhecimento vê pelos sintomas que está completamente errada. A pessoa está na maior tamaguna. Tamaguna, Bima. Está na mais completa escuridão da ignorância, está se achando um devoto puro de Deus. Pior é isso. O cara está na maior tamaguna e acha que já é um devoto puro de Deus e que faz amor espontâneo por Deus, é um Raganuga Bhakti. É só olhar os sintomas, você vai ver que não tem nada a ver nem com devoto, né? Não é nem devoto, né? Não está vivendo devotos. O devoto, ele vive devotos, ele segue regras e regulações. O cara não segue nada, está fazendo tudo errado e ainda acha que está dando certo. Coitado, é só olhar os sintomas. As pessoas, como o Prabhupada fala naquela aula, né? Os sintomas de um rico é que ele tem um belo carro, belas roupas, tem dinheiro, é os sintomas de um rico, né? Como tem os sintomas de um devoto puro. Então é só olhar os sintomas. Se você for pelos sintomas, você nunca é enganado nem por nada, nem por ninguém. Então um devoto puro, ele exibe os sintomas. Por mais que ele tente esconder, porque o devoto puro, ele se acha o mais caído e ele tenta esconder os seus êxtases, ele tenta esconder a sua erudição, ele não fica se exibindo, ele fica tentando se esconder, né? Esconder as suas qualificações, mas não consegue. Krishna não deixa. Krishna revela ele para todo mundo, né? Por onde? Pelos sintomas. Então espera-se que todo mundo siga estas regras e regulações. Para quê? Para se purificar, para se tornar um devoto puro e para fazer serviço prático, puro e amoroso a Deus. E alcançar o Parangatim, né? Como fala aqui na tradução, Bimo? Não é o destino supremo, é o destino supremo, mas aqui na tradução está, palavra por palavra, está estágio de perfeição. Alcançar o Parangatim, o supremo estágio de perfeição, que aqui na tradução completa é falada como destino supremo. É porque ninguém vai ao destino supremo se não se tornar supremamente perfeito. É, os mestres falam, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Se a gente não consegue se tornar perfeito, então o mestre está falando bobagem. Como o mestre nunca fala bobagem, então todos podem e devem se tornar perfeitos. Como? Seguindo regras e regulações. Porque Prabhupada explica que espera-se que todo mundo siga estas regras e regulações, como ele seguiu. Prabhupada seguiu, falou e deu exemplo. Se a pessoa não a seguir e agir por capricho, de acordo com sua luxúria, cobiça e desejo, então ela nunca será perfeita em sua vida. Em outras palavras, um homem pode saber teoricamente das coisas, ou teoricamente de todas essas coisas, mas se não as aplica em sua própria vida, então ele há de ser conhecido como o mais baixo da humanidade, dos Kritina, canalha. Saber é uma coisa, fazer é outra, completamente diferente. Então a gente tem que saber e fazer, porque senão, meu amigo, vai ficar só no achismo. Na forma humana de vida, espera-se que uma entidade viva seja sã e siga as regulações dadas para elevar sua vida à plataforma mais elevada. Mas, se ela não a segue, então ela se degrada, como infelizmente nós já vimos muitos, né, muitos devotos que fizeram o que acharam e se degradaram. Mas, na consciência de Krishna, não há perda nem diminuição, então quando esse devoto, essa pessoa voltar, ela vai continuar de onde parou, desde que ela siga regras e regulações. Mas mesmo que siga as regras e regulações e os princípios morais, e no final das contas não chegue ao estágio de compreensão do Senhor Supremo Krishna, então todo o seu conhecimento será baldado. Como Prabhupada, a máxima de Prabhupada, se o que você faz não desperta o seu amor adormecido por Deus, você está inutilmente perdendo o seu tempo. Por isso, a pessoa deve se elevar gradualmente à plataforma de consciência de Krishna e do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna. E aí, então, que ela pode alcançar o estágio de perfeição mais elevado, não de outra maneira. Começar do começo e seguir as regras, regulações, e aí sim se purifica, se eleva e atinge a perfeição suprema, o estágio supremo de perfeição, Parangatim. Não de outra maneira. A palavra Kama Charata é muito significativa. Uma pessoa que viola de propósito as regras age com luxúria. Ela sabe que isto é proibido, mas ainda assim ela age. Isto se chama agir por capricho. Ela sabe que isto deve ser feito, mas mesmo assim não o faz. Portanto, ela é chamada de caprichosa. Tais pessoas estão destinadas a serem condenadas pelo Senhor Supremo Krishna. Tais pessoas não podem ter a perfeição que se destina para a vida humana. A vida humana destina-se especialmente a purificar a existência da pessoa. E a pessoa que não segue as regras e regulações não pode se purificar. Está vendo? A gente tem que lembrar disso. A pessoa que não segue as regras e regulações não pode se purificar, nem pode alcançar o estágio verdadeiro de felicidade. Tem gente que não deixa nem você falar de regras e regulações. Nossa, se arrepia. Regras e regulações, você está louco, isso aí é para neófito. Não, isso é para todo mundo. Todo mundo. Como o Prabhupada falou no começo aqui, espera-se que todo mundo siga regras e regulações. Se não, meu amigo, vai continuar no achismo e não vai alcançar o, como que fala na tradução, o cabecinha de pano, o supremo estágio de perfeição, parangatim. Não vai alcançar. Sem regras e regulações, não vai alcançar o supremo estágio de perfeição, parangatim. Tá, já parei de falar. Vai arrumar um gatinho para ficar amando. Não consegue amar Deus, vai amar o gatinho. O gatinho que toma banho de baba. É muito limpinho, o gatinho é muito limpinho. Toma banho de baba, só isso, né? Toma banho de baba e as pessoas ficam alisando, beijando os gatos. São limpos, só toma banho de baba. Vai alcançar esse gatinho aí, não vai alcançar o parangatinho. Vai alcançar um gatinho aí. Para amar, já que não consegue amar Deus, vai amar o gatinho. Tá, já parei de falar, Bima. Hoje é bronca em cima de bronca, viu? Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. E o Bhagavad Gita, como ele é, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site. E na quarta linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para ler na tela ou baixar. Mas se você quer o livro na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Quase a preço de custo. Vou clicar aí, clica aí que eu vou clicar aqui. Já abri outra janela aqui, porque senão esse idiota aqui desse computador vai abrir em cima do que já está aberto, né? Está parecendo um brasileiro, né? Procuro mais fácil. Eu não sei se esse programa é brasileiro, Bima. Tá, já parei de falar, não vou nem entrar nesses pontos aí. Bom, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, que a gente lê no final do programa. E agora sim, o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você clica aí, encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 981715751. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita, como ele é, edição normal. Esse aí você já encomenda uns dois ou três, chega rapidinho também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado, gente boa? Então tá combinado. O que quer falar mais, Bimala? Ah, aniversário, tem aniversário. Aniversário de quem? Ah, de Purushottamadasa Thakur. Neste dia 17 tem um aniversário de Purushottamadasa Thakur. E para você conhecer um pouquinho sobre ele, vamos ler agora na krishnafm.com.br uma biografia de Shri Purushottamadasa Thakur. Shri Purushottamadasa Thakur constantemente meditava e servia os pés de lótus do Senhor Nityananda. Kanu Thakur, seu filho, era um devoto tão exaltado que o Deus Supremo Krishna sempre vivia em seu corpo. Quando Kanu tinha 5 anos, Ma Janava, o levou para Vrindavana. Os principais renunciados de Vrindavana jubilosamente saudaram-no ao ver a sua genuína devoção. Por Deus, é claro. Em Goloka Vrindavana, Purushottama Dasa Thakur serve o Senhor Balarama como um menino vaqueiro. O seu túmulo sagrado Samadhi localiza-se na área dos 64 Samadhis, número 21. Só de ler, ouvir esse nome, né? Shri Purushottama Dasa Thakur, a gente se purifica, porque é um associado íntimo de Deus. Então, não existe nada mais purificante que os santos nomes de Deus e os nomes dos devotos puros de Deus, associados íntimos de Deus. Então agora só resta glorificar esses nomes, né? Dwadasa Gopala Ki Jai, Purushottama Dasa Thakur Ki Jai. E aqui vão nossos agradecimentos especiais ao Prabhu Jai Gokula Batista e seu grupo de Suzano, que gentilmente nos deu uma cópia dessa maravilhosa biografia. E agora, Bimala? Não vai dar tempo de ler o Shrimadbhagavatam. Ah, vamos ler o passatempo? Ah, que legal, até que enfim, hein? Poxa vida, hein? Passatempo de quem? Vijaya Dasa. Tá, vamos lá. Cliquei, já apareceu aqui. Vijaya Dasa, Estados Unidos. Um ajudante entusiasta. Então vamos clicar aqui. Vamos ler. Divananda Dasa, deixa eu aumentar a letra um pouco. Ah, agora ficou bom, hein? Divananda Dasa e eu estávamos viajando e distribuindo livros em Marselha, França. Nós encontrávamos no metrô tentando chegar no centro da cidade. Divananda perguntou para algumas pessoas. Um jovem que não falava muito inglês, mas que estava decidido a nos ajudar, começou a perguntar para as pessoas se falavam inglês. Ele era muito entusiasta e rápido. Se aproximou de uma jovem e ambos coincidiram na direção que devíamos seguir para chegar ao destino. Eles se ofereceram a nos acompanhar. O jovem empurrou o carrinho de livros de Divananda porque realmente queria nos ajudar. Quando chegamos ao centro da cidade, perguntei para a jovem se gostava de ler. Ela disse que sim. Falamos um pouco sobre filosofia e lhe ofereci um livro Sri Ishopanishad, no qual ficou interessada imediatamente. Ela não tinha dinheiro consigo, mas disse que iria coletar um pouco e nos encontraria mais tarde em algum lugar. Com um sorriso, lhe respondi: ah, se não conseguir, tudo bem. Saímos da estação com o jovem, seu nome era Dialo, e já tinha pensado em um plano para nos ajudar a distribuir tantos livros quanto possível. Dialo era um músico local e sabia como funcionavam as coisas em Marselha. Nos levou em alguns lugares. A jovem voltou, chamava-se Maria, e me deu 10 euros. Me agradeceu por tudo. Enquanto isso, Dálio atraiu o interesse de algumas pessoas e nos apresentou. Então mostrou os livros. Depois nos levou em mais lugares bons para distribuir livros e realizar canto e dança público de Hare Krishna. Também escreveu algumas frases em francês em um pedaço de papelão para pedir doações às pessoas. De seguida nos deu o seu contato, caso precisássemos de mais alguma coisa. Para mim foi um encontro incrível e memorável. Este jovem possuía uma atitude fantástica de serviço e era o mês de Kartika. Divananda achou engraçado a forma em que Krishna ocupou este jovem, empurrando o carrinho de livros e nos ajudando a realizar o canto e dança público de Hare Krishna, e inclusive escrevendo aquelas frases em francês. Usamos aquele cartaz nos seguintes cantos e danças públicos de Hare Krishna, e até hoje em dia não temos certeza o que ele escreveu nele. É porque está em francês, né? Seu servo Vijaya Dasa, ministro da distribuição de livros na ISKCON. Poxa, que legal, hein, Bimala? Ah, tem mais passatempo aqui. Dá para ler? Vamos ler mais um? Misericórdia instantânea. Vamos ver aqui. Leia mais. Vamos ler mais. Tá. É novo, ó. Publicado em 12 de março de 2021. Pela graça de Harakanta Prabhu, nosso mestre espiritual e instrutor, tive a oportunidade, juntamente com Manohara Prabhu, de vir para a Índia. Estamos em Vrindavana conhecendo a cidade sagrada e pegando associação com grandes devotos. Estamos fazendo serviço na cozinha das deidades na parte da manhã e cuidando de uma banca de livros na parte da noite. Nós não falamos muito bem inglês, mas quebramos um galho. A maior dificuldade é distribuir os livros em hindi, mas pela graça de Krishna, às vezes eles saem mais do que os livros em inglês. Certo dia, eu estava encontrando dificuldade em distribuir os livros, pois saíam apenas livros bem pequenos e de maneira eventual. Em dado momento, resolvi me dirigir a Krishna. Peguei um Bhagavad Gita na mão e fiz uma oração simples. Por favor, Senhor Krishna, me ajude a vender este Bhagavad Gita. Ao terminar a oração, estendi o braço mostrando o Gita para as primeiras pessoas que estavam passando. Eram dois rapazes. O primeiro olhou e foi embora, e o outro, que estava mais distante, parou e ficou olhando para o livro. Depois de alguns segundos, ele veio em minha direção. Eu continuei com o braço estendido mostrando a capa do Bhagavad Gita. Ele pegou o livro da minha mão e instantaneamente deu o valor sugerido, sem que eu falasse nenhuma palavra sequer. Então eu fiz a segunda oração para Krishna. Obrigado, Krishna. Essa rápida experiência foi suficiente para trazer algumas realizações. A importância de orarmos, de nos dirigirmos a Deus, Krishna. A certeza de que Krishna sempre ouve nossas orações e reciproca da maneira certa. E que Krishna, como Paramatma, pode fazer qualquer pessoa levar os livros em qualquer lugar e a qualquer momento. E ele fala aqui, né, termina assim: todas as glórias à distribuição de livros, todas as glórias ao grande tambor, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sankirtana Jagya Ki Jai, Brihat Mridanga Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, seu servo Rasanarva Goranga Das Brahmachari Ki Jai, Prabhu Harakanta Ki Jai. Eu estou embalado, Bima. Dá para ler mais um? Não, não dá, né? Então tá bom. Tem mais, apareceu mais dois aqui, Bimala. Depois, é bom, a próxima vez que der tempo a gente lê. Prabhupada tem as respostas e tem mesmo, e tudo que ele tinha para falar ele falou nos livros dele. E distribuição de livros trilegal, barbaridade, trilegal, mas como é legal? Tá, já parei de falar, nossa, não é fácil não, hein, Bimala. Oh, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Vou orar para Krishna aliviar mais o peso dessa cruz chamada Bhima. Ah, você também carrega uma cruz pesada? Ah, tá bom, Bhima, não vou nem perguntar nada. Tá bom, sim, não, sim, senhora. Tá. Quer falar aqui? Fala aqui no microfone. Ah, você só dirige, não fala nada. Você só dá bronca, não fala nada. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho da coleção Srila Prabhupada Lilamrita, né? Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskratya Deshatarine. Não acende a luz, não faz nada, só sabe dar bronca essa bímola, viu? Poxa vida, que cruz pesada. Onde nós paramos aqui? Bom, o Prabhupada queria ir, né? Ver o local dos passatempos do festival de carros do Senhor Jagannatha. E passando pela rota da parada, Abai recordou-se de seus próprios passatempos infantis, cantando e dançando na rua com o carro do senhor Jagannatha em miniatura, a procissão, Jagannatha sorrindo, seu pai e sua mãe, Irada Govinda. De alguma forma, a fama do senhor Jagannatha o inspirara na infância e permanecera dentro dele por todos aqueles anos. Quando irei a Jagannatha Puri, seu sonho infantil de Puri e Vrindavana e sua compulsiva consulta dos horários do trem, planejando ir lá desde os 5 anos de idade, baseavam-se em mais do que apenas um desejo de perambular pelo mercado de Puri. E ele não se contentou em ver a deidade uma só vez no templo, barulhento e apinhado de gente. Desculpem. Calma, deixa eu ajeitar aqui. Ele tinha sido impelido a visitar Puri como peregrino, e sua motivação era sua devoção por Deus, Krishna. Agora o nacionalismo estava influenciando sua vida fortemente, e ele se casara recentemente e estava enfrentando as decisões da graduação e da carreira. Todavia, ali estava ele, pouco mais do que um rapaz, caminhando sozinho em Puri, onde vivera o senhor Chaitanya e onde ainda residia o senhor Krishna como Jagannatha. Abai saboreava sua folga das pressões dos deveres de Calcutá. Ele não sabia como o amor que sentia por Deus, Krishna, e pelo local de peregrinação de Krishna combinar-se-iam em sua vida. Sabia que Krishna era mais importante do que qualquer outra coisa. Ele era Deus, o controlador supremo e o guia interior de todo o mundo. Mas havia tanto serviço parcial e superficial a Deus. Mesmo os oradores nacionalistas... Bimala, estava pensando aqui no que Prabhupada falou aqui. Mesmo os oradores nacionalistas, embora levassem o Bhagavad Gita consigo, estavam mais concentrados no nacionalismo do que em Deus, Krishna. Somente aqueles que eram devotos sinceros conheciam a importância e atração de Krishna como pessoas como seu pai. Um incidente estranho ocorreu em Puri. Golmohan tinha dado a Abai uma carta de apresentação para um conhecido que vivia em Jagannatha Puri. Abai foi vê-lo e foi bem recebido. Contudo, quando o homem ia lhe oferecer o almoço, Abai percebeu que havia algo estranho dentro de uma das panelas. Ele perguntou ao anfitrião, que lhe respondeu: "Ah, isso é carne." Abai não pôde conter o seu espanto. "Não! O que é isso? Eu jamais comi carne." Abai olhou para o seu anfitrião espantado. Jamais esperava que semelhante coisa acontecesse em Jagannatha Puri. Envergonhado, seu anfitrião disse: "Ah, eu não sabia. Achava que este era o melhor alimento." Este é o melhor alimento para os demônios. Abai apaziguou o homem, mas pôs a sua comida de lado e não tomou mais sua refeição ali. Depois disso, Abai comeu apenas o alimento oferecido a Deus, Jagannatha Prasadam, do templo. Abai ficou em Puri 3 ou 4 dias, andando pelos lugares santos e visitando a famosa orla marítima de Puri, com sua praia reluzente e forte quebra-mar. Várias vezes ele reconheceu alguns dos sacerdotes do templo de Jagannatha fumando cigarros, e ouviu falar de outras atividades indecentes dos chamados santos ligados ao templo. Santo que bebe, que fuma, toma o venenoso e intocável vinho. Esses santos com certeza não são aceitos como santos nas escrituras védicas. Pessoa que bebe, que fuma, que joga, são aceitos como demônios pelas escrituras autorizadas. Que tipo de santo... O que tipo de santos eram esses que comiam peixe junto com o alimento oferecido a Deus, Jagannatha Prasadam, e fumavam? Sob este aspecto, ele achou Jagannatha Puri desapontadora. Isso aqui vai... Imagine hoje, né, como está, né, a degradação. Se já em 1900 e pouco, né, já estava assim, imagine agora. Quando Abai regressou à casa, encontrou sua jovem esposa chorando. Ouviu, então, o que haviam dito as amigas dela? Seu esposo não vai voltar. E ele disse que ela não se preocupasse, que a história não era verdadeira. Ele apenas se fora por alguns dias e agora estava de volta. Embora seu casamento tivesse começado apenas recentemente, Abai estava insatisfeito. Radharani Datta era uma jovem atrativa, mas na verdade Abai jamais gostara dela. Ele estava achando que talvez uma esposa diferente seria melhor, uma segunda esposa além daquela. Uma mulher, um problema, duas mulheres, dois problemas. Prabhupada queria mais um problema. Não, Bimala, não estou falando de você não, imagina. Na Índia era socialmente aceitável casar-se com uma segunda esposa, de modo que Abai, na verdade não é na Índia, é na lei de Deus, né? Na lei de Deus você pode aceitar quantas mulheres você puder sustentar e liberar. Por essa mesma lei você não pode aceitar nenhuma, que você não consegue nem liberar nem sustentar nenhuma. Então, antes de torcer o nariz, escuta tudo, né? Tem que prestar atenção, se pegar a conversa atravessada não vai entender nada, né, Bimala? Então é assim, né? Pela lei de Deus a gente não pode ter nenhuma. Nós, pobres diabos, né? Na Índia era socialmente aceitável casar-se com uma segunda esposa, de modo... É melhor aceitar uma esposa, uma segunda esposa, uma terceira esposa, legalmente, oficialmente, do que ter por fora, como todo mundo tem aí, uma mulher por fora, uma família por fora, e aí quando descobre, desgraça tudo, né? Desgraça as duas famílias, dá trauma, isso só dá problema. Por que não? Já tem mesmo, né? A maioria dos homens no mundo inteiro já tem uma segunda mulher, por que não ter oficialmente, legalmente, para não dar problema para ninguém? Para não ter filho sem o nome do pai na certidão de nascimento, e por aí vai, né? Só traumas, problemas, todos os problemas acontecem por isso, porque não se segue as leis de Deus, não se seguem as escrituras autorizadas. Na Índia era socialmente aceitável casar-se com uma segunda esposa, de modo que Abai pensou resolver aquele assunto independentemente. Ele fez arranjos para aproximar-se dos pais de outra moça. Mas quando seu pai ficou sabendo disso, chamou Abai e disse: "Meu caro rapaz, você está querendo aceitar outra esposa, mas meu conselho é que você não o faça. O fato de você não gostar de sua esposa atual é a graça de Krishna. Considere isto como uma grande fortuna. Se você não se apegar em excesso à esposa e à família, isto ajudá-lo-á em seu avanço futuro na vida transcendental." E Abai aceitou o conselho do pai. Ele queria obedecer ao pai e apreciou o santo ponto de vista, mas ficou pensativo, um pouco espantado com a previsão do pai, e se pôs a imaginar que um dia no futuro estaria avançando na vida transcendental e agradeceria a seu pai por lhe ter dado aquele conselho. Senão, meu amigo, vira um cachorro bailarino nas mãos de uma mulher, né? Né, Nayana, né? Nayana, obedece à autoridade, Nayana, senão vai ter que obedecer uma mulher. Felizmente, Prabhupada obedeceu à autoridade que era o seu pai, um devoto puro de Deus. E tudo deu certo, como a gente vai ver aqui lendo essa coleção. Seu avanço futuro na vida transcendental. Abai gostava da ideia. Daí ele reconciliou-se com a esposa que havia conseguido. O nome de Abai Charanji fora incluído na lista oficial de estudantes que haviam passado nos exames de bacharelado e que foram convidados a comparecer para receber o seu diploma. Mas Abai resolvera que não queria um diploma da faculdade Scott Churchill. Embora como graduado ele fosse ter uma carreira promissora, aquela seria uma carreira maculada pelos ingleses. Se Gandhi tivesse sucesso, logo a Índia se libertaria dos ingleses. Abai havia tomado sua decisão e quando chegou o dia da graduação, as autoridades da faculdade ficaram sabendo que ele rejeitara o seu diploma. Dessa maneira, Abai registrou o seu protesto e assinalou a sua resposta ao apelo de Gandhi. O protesto de Gandhi aumentara sua intensidade nos últimos meses. Durante a guerra, os indianos permaneceram leais à coroa com a esperança de gerar a simpatia britânica para com a causa da independência. Mas em 1919, a Inglaterra tinha decretado o ato de Rola para reprimir o movimento de libertação da Índia. Gandhi então apelara a todos os indianos para que observassem um hartal, um dia em que pessoas em todo o país faltaram ao trabalho e à escola em protesto. Embora tivesse sido um protesto não violento, uma semana mais tarde em Amritsar, na praça pública conhecida como Jallianwala Bagh, soldados ingleses balearam centenas de indianos indefesos e desarmados que haviam se reunido para um encontro pacífico. É, os demônios são assim mesmo, né? Eles atacam crianças, velhos, mulheres, desarmados, covardes. É coisa de demônio que a gente vê no mundo inteiro, né? Imagine uma guerra santa de verdade que não tem, não se move, não se morre e não se fere nem uma criança, nem uma mulher e nem um idoso. Isso é coisa de demônio, né? Atacar crianças, mulheres, idosos, desarmados ou inocentes. Gandhi então perdera toda a fé nas intenções do império em relação à Índia. Apelando para a completa não cooperação, ele ordenou um boicote a tudo que fosse inglês. Mercadorias, escolas, tribunais, honras militares. E Abai, ao negar o seu diploma, movia-se para aliar-se mais intimamente ao movimento de independência de Gandhi. Mas ele não participava daquilo de coração. Assim como não se entregara de coração aos estudos da faculdade, ao diploma, à esposa, da mesma forma ele se mostrava reservado quanto a se tornar um nacionalista integral. Abai tornara-se inclinado à causa, mas jamais se convencera realmente. Agora, fora da escola, sem emprego, pouco ligando para sua carreira, educação ou esposa, ele permanecia em casa. Tentou escrever alguma poesia em homenagem à ocasião do noivado de um amigo. Lia o Shrimad Bhagavatam e os últimos discursos de Gandhi. Calma. Lia o Shrimad Bhagavatam e os últimos discursos de Gandhi. Não tinha planos imediatos. Golmohan tinha seus planos para Abai e a graduação na escola, na faculdade, tinha sido uma parte integral desses planos. Mas parecia que Krishna tinha outros planos. Parar aqui, tá bom, então vamos parar aqui. Infelizmente, nossa, mas esses 15 minutos finais passam muito rápido, Bimala. Esse relógio está roubando aí. Esse relógio está correndo mais do que o comum, hein? Mais do que o normal, hein? Tá bom, eu já parei de falar, eu que falo mais, né? Eu que enrolo. Ah não, o culpado sou sempre eu. Bom, gente boa, essa coleção Srila Prabhupada Lilamrita está de graça no nosso site em inglês. Isso mesmo. Você entra e na quarta linha está lá o link Livros Grátis com a opção em inglês, tá? A única opção dessa coleção de graça é em inglês. Mas se você quer a coleção na mão, aí tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, quase a preço de custo. Você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Novos. Clica ali, já cliquei aqui,